Opa, tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Olá, ouvinte do Prosa Rural, ligado nessa programação que sempre traz informações importantes que facilitam seu dia a dia no campo. É isso aí, Selma. Tudo bem com você? Tudo bem, William. E agora que o programa está começando, eu tô melhor ainda. Hoje vou aprender junto com nosso amigo ouvinte sobre os cuidados simples que garantem a criação de bezerros saudáveis. Pois é, eu digo mesmo. É sempre bom a gente aprender coisas novas, não é mesmo, Selma? Sem dúvida, William. Cuidar de bezerros com as modernas técnicas é sempre muito bom. Então, vamos ouvir o que tem a dizer o pesquisador José Salvati sobre isso. Ele é da Embrapa Gado de Leite, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um dedo de prosa. Os cuidados com os bezerros recém-nascidos são fundamentais para o sistema de criação. O produtor de leite deve pensar que o bezerro, a cria, é o início, então, de todo o processo, uma vez que essa cria, que esse bezerro vai crescer, ou a fêmea, ou o macho, né, vão substituir os animais adultos. A primeira situação seria a ingestão desse colostro, em quantidade, então, satisfatória. Depois do colostro, viria, então, o leite normal. Ele vai ingerir em torno de 4 a 5 litros de leite, né, por dia. De início, pode ser oferecido esse leite de duas etapas, pela manhã e pela tarde. E depois de uma certa idade, depois de um mês ou um pouco mais, ele poderia ingerir esse leite de uma única vez. É fundamental que esses bezerros sejam agrupados por tamanho. Nunca é conveniente você ter bezerro muito jovem no mesmo ambiente que você tem bezerro mais de idade. Por causa da competição pelo próprio espaço, pelo acesso à forragem, à água, à ração, se o produtor utiliza então ração concentrada, né? Enfim, agrupar os bezerros por tamanho é fundamental para um sistema de produção de leite. Muito legal saber desses cuidados com os bezerros, que devem começar antes de eles nascerem. E Selma, e com relação a doenças, hein? Você sabe alguma coisa? Bom, William, eu sei que os bezerros muito novos são mais frágeis com relação a doenças, mas o pesquisador tem mais detalhes. Escuta só. Os bezerros, em geral, são suscetíveis a doenças. Vamos pensar assim. Primeiro, um dos cuidados que a gente tem seria, então, a cura do umbigo, a desinfecção do umbigo, então, com solução de iodo, porque o umbigo é um foco, então, de penetração de germes que poderão provocar doenças nesses animais. Mas nós temos a situação, por exemplo, de carrapatos que vão acometer esses bezerros ainda jovens, né? Principalmente nos sistemas, né, de cria e recria campo, né? Então tem que tomar os cuidados devidos. O carrapato pode transmitir então a babésia, né, que é um problema sério nos animais jovens, né? E diarreias, normalmente você pode ter a diarreia provocada às vezes até por excesso de leite, mas diarreias também provenientes de outros micro-organismos. O produtor, então, se ele adota um sistema de criação assim racional, em que os bezerros fiquem em ambiente bem drenado, né, livre então de barro, né, evitar locais onde eles ficam muito aglomerados, com certeza ele está evitando, em parte, que esses bezerros sejam cometidos, então, por esses patógenos. Agora eu pergunto ao pesquisador José Salvati, em que tipo de ambiente devem ser alojados os bezerros recém-nascidos? O bezerro recém-nascido deve ser alojado em ambiente bem arejado. Nesse caso, os abrigos individuais, né, as casinhas, como a gente chama aqui, né, casinhas móveis, a gente pode estar mudando a casinha de lugar com frequência, você vai dar uma condição que o bezerro esteja sempre num ambiente limpo e enxuto. Isso é fundamental para a saúde dele, né? A gente sabe que ambientes mais úmidos são mais propícios ao desenvolvimento, então, de bactérias e outros micro-organismos que poderão, então, trazer doença a esses animais. Esses abrigos individuais, né, que são as casinhas, têm que ser montados, construídos, né, dentro das dimensões padrões para que o bezerro tenha o máximo de conforto, né? E, normalmente, essas casinhas estão em gramados, né, em áreas cobertas com forragem. E uma das mais indicadas seria a grama estrela, né, africana, que é do gênero do Cynodon, ou um outro similar, ou se o produtor não tiver essa disponibilidade, poderia ser também com pastagem braquiária. É interessante que esse bezerro, nesse abrigo, tenha acesso então ao concentrado e uma água limpa, que deve ser substituída todos os dias, água limpa e fresca, né? E que essas casinhas estejam dispostas de modo que a frente dela esteja voltada então para o sol nascente, para que a casinha fique bem enxuta embaixo da casinha, né? E que esses bezerros não toquem uns nos outros. Elas estejam então as casinhas localizadas numa distância tal, o bezerro em corrente com coleira não conseguiria então estar em contato com os outros bezerros da mesma idade. Se um animal desse fica doente por qualquer motivo, fica mais difícil então de estar transmitindo essa doença para os outros bezerros que estão nesse mesmo ambiente. E com relação à alimentação, existe algum cuidado especial para os bezerros? É fundamental que até os 2 meses ele receba leite, né, em quantidade adequada. E essa quantidade varia com o tamanho do bezerro. Normalmente, bezerros mestiços recebem entre 4 e 5 litros de leite por dia. Bezerros maiores, vamos dizer, de vacas holandesas, e bezerro que normalmente nasce já com 40 quilos, recebe 5 litros de leite por dia ou mais. É fundamental que receba leite pelo menos até os 60 dias. Mas, paralelamente a essa oferta de leite, ele deve estar recebendo um concentrado, né, de boa qualidade já nos primeiros dias de vida. Porque tão logo ele esteja consumindo em torno de 800 gramas ou 1 quilo de concentrado de boa qualidade, o produtor então pode começar a reduzir o leite e desmamá-lo. Bom, a gente agradece ao José Salvatti, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que falou com a gente sobre os cuidados que garantem a criação de bezerros saudáveis. São cuidados simples, mas muito importantes. E antes de fechar esse assunto, vamos agora dar mais algumas dicas sobre os cuidados que garantem a criação de bezerros saudáveis, tá bom? As dicas estão a cargo do técnico Nilo Falcão, da Embrapa Informação Tecnológica. Para começar, as vacas que estão em final de gestação, ou seja, últimos 2 meses, devem ficar em uma espécie de pasto maternidade, um local mais tranquilo, separado dos outros animais. Deve ser um local bem drenado e enxuto para evitar doenças ou até mesmo acidentes. A pastagem deve ter uma forragem de porte médio para facilitar a visualização do animal. Que ele seja vigiado de qualquer lugar por aqueles que trabalham na propriedade. Assim, pode-se saber quando estiver em trabalho de parto e facilitar a proteção do bezerro contra animais predadores. O pasto maternidade também ajuda o animal a ter um parto tranquilo, com observação à distância para o caso de necessidade de alguma intervenção. É importante que o bezerro mame colostro imediatamente após o nascimento, porque o bezerro nasce sem proteção contra infecções e este leite, o colostro, possui substâncias que vão protegê-lo. Bezerro que não se alimenta de colostro sofre muito mais com doenças ao longo da vida. A vaca produz colostro durante 3 ou 4 dias. Neste tempo, é ideal que o bezerro consiga tomar de 5 a 6 litros por dia. Se o bezerro for transferido para um abrigo após o nascimento, ele deve receber esse colostro na mamadeira ou no balde. Mas é importante que ele fique junto da mãe pelo menos um dia no pasto maternidade. Após essa fase, o bezerro deve ser amamentado diretamente na vaca por pelo menos 2 meses, sempre antes das ordenhas e também depois das ordenhas, com o leite que sobra. Se a fazenda utilizar regime de ordenha única pela manhã, o bezerro deve receber aleitamento extra na parte da tarde. A desinfecção do umbigo, a identificação do animal e o corte de tetas extras são algumas práticas que devem ser adotadas após o nascimento do bezerro. Obrigado, Nilo Falcão, por essas dicas que vieram da Embrapa Gado de Leite. Ai, Selma. Uai, o que foi, William? Minha barriga tá roncando, eu acho que eu tô com fome. Barriga roncando, com fome, uma hora dessas. Olha, assim que o programa acabar, a gente faz um lanche. E mais tarde a gente come aquela refeição bem gostosa, tá? Quer ver só o que a gente tem como sobremesa? Pudim. Não acredito. Pitacos da Hora. Quem vai ler a receita de pudim é a Francisca Canovas, da Embrapa Informação Tecnológica. Maravilha, Selma! Também quero aprender essa receita, hein? Olá, pessoal! Estou aqui com uma receita de pudim de leite delicioso. Vamos aos ingredientes. 5 ovos, 1/2 litro de leite, 5 bolachas Maria e 12 colheres de açúcar. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, caramelize a forma, derretendo um pouco de açúcar em fogo alto, tomando cuidado para não queimar a calda que se forma com o derretimento. Espalhe bem pela forma e leve a massa batida no liquidificador para o banho-maria, entre 30 e 50 minutos. Quando estiver em boa consistência, mas ainda meio mole, desligue o fogo. Deixe esfriar e leve ao congelador até que fique firme. Depois é só servir. Você vai ver que este pudim vai ficar mesmo delicioso. Experimente! Essa receita é para abrir o apetite e foi enviada pelo Marcos Lafalce, da Embrapa Gado de Leite. Obrigada, Marcos! E depois dessa deliciosa receita, é hora da nossa conversa ao pé do ouvido, que fala sobre o cultivo das hortaliças tradicionais. Vamos lá? Ao pé do ouvido. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre as vantagens do cultivo das hortaliças não convencionais, também conhecidas como hortaliças tradicionais, e sobre as propriedades benéficas que elas trazem para a saúde. Quem explica isso melhor para a gente é o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Rodrigo Madeira. A maioria delas, vamos dizer pelo menos metade delas aí do que a gente tem trabalhado, são nativas ou as outras a gente chama de naturalizadas. Algumas vieram com os escravos, como é o caso da vinagreira, que já estão no país há séculos, já fazendo parte da cultura do nosso povo. E elas são extremamente rústicas, praticamente orgânicas e de cultivo bastante fácil. O produtor tem a sua própria muda depois, né, ou semente para continuar os cultivos. Além do fácil cultivo, o mais importante é que as hortaliças tradicionais trazem inúmeros benefícios para a saúde. Tem muitas que têm aspectos muito interessantes de um determinado fator, como, por exemplo, teor de proteína, está em Ora-Pro-Nobis, é famoso, que vai de 15% a 24% na folha, o que é raro, porque normalmente as folhas não são tão ricas em proteína. Tem outras que têm a característica de um amido de altíssima qualidade, como é o caso da araruta, e daí o valor do polvilho procurado internacionalmente, porque ele é possível de ser consumido pelos celíacos. Outras têm propriedades depurativas de sangue, como os inhames, né, os carás, né, como a gente conhece no sudeste, no centro-oeste do país, são os inhames do nordeste. As outras folhas, por exemplo, são bastante ricas em ferro e pela sua facilidade de produção é uma fonte de ferro que muitas vezes as comunidades não teriam se não fosse essa alternativa. A gente agradece ao pesquisador Nuno Rodrigo Madeira, da Embrapa Hortaliças, pela participação aqui no Prosa Rural. E quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica. Nosso muito obrigado a Juliana Escobar, jornalista, e obrigado também ao pesquisador Nuno Rodrigo Madeira, da Embrapa Hortaliças. Muito bem, ótimas informações, hein? E se você gostou das informações que você teve acesso aqui neste programa e quer saber mais, ligue para Embrapa Gado de Leite. Anote aí o telefone, DDD 32, telefone 3311 7486. Repetindo, hein? DDD 32, telefone 3311 7486. Mas qualquer coisa, liga pra gente. Aposto que você já sabe qual é o número. 0800-646-1160. Repetindo, hein? 0800-646-1160. Bom, tá na hora da gente se despedir de você, né? Ah, não, William. Agora que o programa tava ficando bom. Ah, mas tudo bem, né? A gente volta na próxima semana com muito mais informações e dicas pra você, meu amigo. O programa é seu. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Roteiro, Marcos Lafalce e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite. Olá, amigo ouvinte! Fique ligado na programação do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo programa, você vai saber como identificar em plantas de citros os sintomas de HLB, uma doença que é devastadora da cultura. A gente espera você. Até lá!